Azul 4235, centro, 125, décima 1, no bom voo. Alfa, antes da Juliette, tá 3178. Zero, autorizado táxi, no ponto de espera, torre 1895. 8, táxi via Juliette, no quarto da remota. Juliette, no quarto da remota, tá 3178. Quilômetro no 020, está livre o táxi, no ponto de espera, torre 1895. Passando espera. Copiou o Victor Yankee. Victor Yankee segue para o 17 com base pela direita, reporte na final. Reporte na final, Yankee. Victor Yankee, consultamos o centro de operações, o Pat 5 opera normal. Ciente, graças. 074, aguarde número 2 para a cópia. Romeu, Golf, mantenha o ponto de espera, temos a aeronave já na curta final para o 17. A aeronave se encontra a menos de 2 milhas. Tá girando base para final, tá 17, Yankee. Gente, check trem, livre pouso na 17, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Para o táxi, com 5 a bordo, oceana Guarulhos, com 3 de 10. Autonomia 3 horas e 40. 3 e 10. Gente, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18895. 18895, eu estou para a sua. Na aguarde para o pushback. Manda. Yankee, solo aos 3,5, informa o pátio. A gente vai taxiar em frente para permitir ingresso na aeronave já no ponto de espera, após realiza backtrack. O Golf faz passagem da aeronave na pista, livre o ingresso, é partilhado e pronto. A linha decola dá 1-0, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola, 1-0, 1-0, 1-0. Romeu Eco Vitor, boa identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à mata. Chama o Guiné de Leva, tirar o Finger, por favor. Qual Finger? 01 no pole position. Gente. Obrigado. 3305 para a cópia, chame solo 121 decimal 9. Aguarde para a cópia, 3305. Aguarda mais quanto tempo? Confirme. 3305 vai ter que aguardar mais quanto tempo essa cópia? 2 minutos. Tá bom. Sente, tive decolar da 17, vento 080 graus com 7 nós, o meu Golf. Decolado aos 38, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grata. Claro, teria alguma previsão, só pra saber aqui o vento. É 224, já está autorizado. Tem. Conseguiu retirar o Finger? Consegui, obrigado. Autorizado, chamar para o táxi. Obrigado. 972, bom dia, contato com a redação 320, saída da EL. 320, nada EL, Ciclado 72. Ciclado 72, Proa de Leda. Proa de Leda, Rio. 9908, informação Charlie, copia Guarulhos. Boa noite, 9908, saída prevista da EL Leda Bridge, aguarde cópia. Aguardo. Controle 120 decimal 8, bom voo. 08, grata, boa noite. .305, pronto para a cópia. Autorizado Recife, nível 330, via Peruí 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 por via esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5075, proteja. Para... via para o 58, chama para o pushback acionamento. Chama para o pushback, 3305. Pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10 por via direita, controle 120 decimal 8, aciona 5110, proteja. 360 Guarulhos, via Perzulu 16, cola da 10 por direita da EL, Leda Bridge, 108 controle, 110, aciona, voo 90. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Correto, obrigado. Hotel 9908, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5106, coteja. Autorizado, Guarulhos, Tapa Zulu 10, Tael Leda Bridge, controle 120.8 e o transponder 5106, total 9908. Após Bridge, Tapa Zulu 16, chama para pushback acionamento. Ok, após Bridge, Tapa Zulu 16, chamaremos. solo M224 para o táxi com 91 na bordo, 1h50 Alterna Salvador. O 6224 aprovado, India Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 18.6. Correção, 198.95 no ponto de espera com a torre, ajustado no 021. India Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá 1895, quando pronto, 021, 6224. Rio 5972, Centro Recife, 1251, boa noite. 1251, grato, boa noite. Vai, boa noite, 6224, boa noite, 6224, linha de corda 10, vento 030 graus com 3 nós. Aqui é que o Vitor Prode, Dona DS 2000 pés, autorizado em ADS, ajuste 1021. Controle 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 6028, obrigado, até amanhã. Recife 1, Recife, Maranhão, Bolsa. Controle, boa noite, 6224, ou o Xané? Xané 6224, boa noite, contato radar, sobe 190, saída PUC. PUC, 190, um possível jumbo. Mantém o perfil da subida, Xané 6224. Até então. Rambeco, 2000 Romeu na proa de Duna, autorizada final do ILS. Romeu, Eco Vitor. Romeu na proa de Duna, autorizado ILS, mandou Eco Vitor. Estabilizado na final do ILS X-Ray da 1-0. Romeu, Eco Vitor, torre 18.95, bom bolo. Torre 18.95, como é Eco Vitor, obrigado. Oscar, boa noite, Papa Romeu, Romeu, Cusita. Sinal, pistão 0, trem baixado CK. Boa noite, livre pouso mão no 0, vento 020 graus com 5 nós, altímetro no 021. 102, mas livre pouso mão 0, Romeu, Cusita. Obrigado, boa noite. Ponto de espera 1 no 0, ponto de espera 18.6, conversão 18.95, 1 no 8.95, ponto de espera com a torre, ajuste no 021. Aqui ainda, ponto de espera 1 no 0, 1 no 8.95, ponto de espera, ajuste no 021, o 3305, bom voo. Ali mantenho no zero. Eco Vita, solo 57, livre direita, solo 121, decimal 9. Parte de China com o Vitor? Aeroporto. Conhece aeroporto? Não, Matheus. Bem, prossiga via Alfa, Juliette, contorno para principal e reporte na Lima, para ingresso. Via Alfa, Juliette, contorno parte e reportará na Lima para ingresso. 3305, a linha decola da 10, vento 030 graus com 4 nós. Autorizando a viagem, 84, 10. Estão dois autorizados, temos táxi, 074. Amarelo, 074. Grato. Tem aeronave chamou a torre? É o Tango Mike Golf aqui, posicionado na posição 8. Solicitando aqui remoto para a posição 12, remoto aqui da parte principal. Ok, chame o solo 1219 para o reboque. 1219, positivo. Pode dar início o TAM Mike Echo Golf da ponte 8 até o rebota 12, após o tráfego aqui no porto. Já está até cruzando, já cruzou já está retaguarda, pode dar início e reporte técnico, agilizando a medida possível. Muito grato, Paulo, para ingresso na Lima, Roberto Vita. Echo Vita, ingresso na Lima, Mike, chama na Quebec para o cruzamento. E a Lima, Mike, chamará na Quebec para o cruzamento.